Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix. Esse é o Sucesso Pop Mix do mês de maio. Já estamos quase que na metade do ano. Programa com BDI aí ao fundo, como grande destaque, iniciou essa edição do programa Banda de Liam Gallagher, que volta ao disco no mês de junho. Então no próximo programa teremos mais BDI aqui. Daqui a pouquinho já uma entrevista com a Glória Kalil, falando sobre Kate Moss e David Bowie. Ela assistiu agora em Londres a exposição do Bowie no Victoria and Albert Museum. E também uma entrevista com o Vitor Nogueira, da banda Combo S.A. Agora a gente confere, claro, depois de uma deixa brilhante da Glória Kalil, que disse: David Bowie não é brincadeira. E é lógico que eu me completei disso para cunhar uma manchete no nosso site, em relação a, lógico, a entrevista da própria Glória Kalil. Vamos ouvir mais uma do Bowie. No último programa eu andei tocando algumas faixas desse disco fabuloso que o Bowie lançou depois de ter ficado no ostracismo, entre aspas, há alguns anos em Nova York. Vamos conferir então agora Valentine's Day com David Bowie. Tá aí David Bowie, fantástico como sempre, Valentine's Day, que está no seu último álbum, The Next Day. E agora a gente confere entrevista gravada na Casa do Saber com a Glória Kalil, no Rio de Janeiro. Vamos conferir. Glória, é a sua opinião sobre uma figura que é muito ligada à música inglesa também, embora ela seja oriundamente do mundo fashion, que é a Kate Moss. A Kate Moss é um fenômeno, não é? É um fenômeno no mundo da moda, no mundo da música. Ela tem uma personalidade personalidade que transcende qualquer característica de modelo. Por exemplo, as modelos têm uma vida curta, as modelos têm que ser neutras para poderem valorizar a roupa, em geral são meninas muito jovens e tudo. E a Kate Moss já passou por todas as situações possíveis e imagináveis, continua mantendo o status, continua mantendo a força. Ela é um caso raro de alta personalidade conseguiu ir além de todas as outras modelos nesse sentido. Ela não é uma modelo, ela é uma personalidade, ela é a Kate Moss. É como se fosse uma espécie de David Bowie, mais ou menos isso, se reinventa. Eu acabei de voltar de Londres, acabei de ver a exposição do David Bowie agora. David Bowie não é brincadeira. Que tal lá no Victoria and Albert? É uma exposição grande, é uma exposição que não é muito bem desenhada, porque eu não sei se eles achavam que não ia ter tanta gente, então os corredores são estreitos, as pessoas, e tem muita gente assistindo, então aquilo atrapalha. Eu espero que quando venha para o Brasil, diz que vem, né, o ano que vem para São Paulo, que eles façam com espaços maiores, porque a exposição é fantástica. Glória, para a gente terminar, sua opinião sobre grifes inglesas e por que talvez elas não, no Brasil não virem tanto quanto as americanas, enfim, Vivienne Westwood, que você já me falou aqui antes que é difícil mesmo, mas as outras, né? A própria Stella McCartney, enfim. Eu acho que é uma questão de mercado, de conhecimento, de cultura de moda e tudo. As marcas inglesas não são tão conhecidas porque não há uma indústria inglesa muito forte. Em geral, eles são muito fortes na criação e todos os estilistas ingleses vão trabalhar no continente, na França e em outras marcas, né? Então, as marcas inglesas são de venda, de distribuição pequena. Eles não são tão conhecidos no mundo como são conhecidos de quem trabalha na moda, dos insiders, mas não são nomes tão famosos. Se você perguntar para qualquer pessoa na rua quem é Chanel, todo mundo sabe, mas se você perguntar de uma Vivienne Westwood, nem todo mundo. Então, é uma questão de mercado. Tá ótimo. A cultura grunge, sempre citada por você, tanto no Glitz como hoje, que ela foi muito importante, muito mais do que as pessoas imaginam, né? Ela foi uma quebra muito grande no mundo, mas é uma das muitas tendências que tem por aí. Não é uma grande favorita. Obrigado, até a próxima. Tá aí a entrevista com a Glória Kalil, gravada na Casa do Saber. Quem quiser escutar novamente, ela está no nosso site, popmix.com.br. Também em nosso site, novos colunistas, o Márcio Menezes, o Pedro Branco, Fernando Souza Andrade com seus textos sobre cinema, que são bem legais também. Tudo isso em popmix.com.br. 10 anos de Popmix. Então, o nosso site no YouTube, assinado pelo Daniel Dias, está bem interessante. Tem muita coisa ali de 2003, 2004, entrevistas com o Lobão, Gilberto Gil, Pitty. Tudo isso está dentro da nossa página no YouTube. Basta vocês clicarem no ícone do YouTube que aparece no alto da home do Popmix, lá em popmix.com.br. A gente confere agora Herman Dooney, que eu considero um projeto francês muito bacana, embora eles não cantem na língua de Serge Gainsbourg. E a gente aproveita também para enaltecer aí a iniciativa da Aliança Francesa e do Festival Varilux de Cinema Francês, que acontece em 40 cidades brasileiras, sendo que ela atinge em cheio mesmo as cidades do estado de São Paulo e algumas do estado do Rio, entre elas Nova Friburgo, aparece pelo segundo ano consecutivo. Grandes filmes, o cinema francês, como sempre, vale ser revisitado, sempre. E eu também volto a elogiar o cinema argentino aqui no programa, que eu disse que era um dos melhores do mundo. Eu acho que hoje é um dos três melhores do mundo, sem dúvida, é o cinema argentino. Digo isso porque recebi alguns e-mails e tal, e é verdade, sim. Bom, agora a gente escuta do já citado Herman Dooney, In the Long, Long Run. Daqui a pouquinho, entrevista com o pessoal aqui do Combo SA. Vamos lá. When I was six, I saw a strange tree bearing a strange fruit. I saw a surfer, he was riding a wave and he was wearing a wetsuit. This in nature is just another miracle you're accustomed to. And when I see you riding a bicycle, I know it's true. And in the long, long run, well, in the long, long run, it was was worth the trying. I was a boy at a bar mitzvah, and I was losing my voice. The kids were turning into men, and they had no choice. And they were through with playing video games and hide and seek. And they were reading in a new language they couldn't speak. But in a song, but man, you couldn't find a refrain. Well, some sounded too shallow and others too deep. And you were sitting at your desk at night and you were falling asleep. Yeah. But in the long, long run, well, in the long, long run, it was worth the trying. Well, in the long, long run, in the long, long run, it was worth the trying. Well, in the long run, in the long, long run, it was worth the trying. In the long run, in the long, long run, it was worth the trying. Vocês ouviram In The Long Long Run com a banda The Herman Dooney, que eu acho muito bacana. Corram atrás de tudo que vocês puderem deles. Na verdade, eu considero até uma dupla aí, os mentores intelectuais desse projeto. E eu estou aqui agora com o Vitor Nogueira, da banda independente Combo S.A. É uma banda indie, Vitor, não? Olha, não sei definir muito bem. Esse negócio de definir é sempre complicado. Classificação, né? Em que prateleira você colocaria seu álbum e tal? E eu já pergunto, lógico, em relação a isso. Disquinho virtual, parece que vocês estão montando um, né? Cinco Sim, músicas, é são isso? São cinco EP? Músicas que já estão no SoundCloud. Dá pra achar, acho que jogando no Google Combo S.A. pode ser que apareça. E pelo Facebook também talvez seja mais fácil. E tem cinco músicas gravadas no SoundCloud já. Tem uma amiga nossa que tá fazendo a parte gráfica no Rio. E estando pronto a gente lança em mídia física. Ah, também. Vão lançar no formato físico. É, pro pessoal poder ter um CDzinho, ficar feliz. Claro, né? A prateleira ficar bonita. É isso aí. Ô, Vitor, você que, aliás, meu xará, né? Exatamente. Cara, conta como surgiu essa banda aí. Porque a história parece que é legal, né? Vocês, inclusive, mudaram a formação. Chegou a ter saxofone, né? Foi. Foi o guitarrista da formação anterior, o irmão do baixista que não pode estar aqui hoje, Pedro, você me deixou sozinho. Ele teve a ideia no aniversário dele de fazer a banda, juntar uns amigos para formar a banda. E a gente, na formação de cinco, com duas guitarras, bateria, baixo e sax. E veio indo até ter um pequeno problema no meio do caminho, a gente ficou um tempo parado e voltou há um ano, mais ou menos. Isso foi em 2011. E agora a gente voltou tem um ano, mais ou menos, fazendo com menos gente, já sem o sax, mas com teclado no lugar, então duas guitarras. Ficou bem bacana o negócio. Não, ficou sim, de fato. E vocês olham muito pro Bob Dylan, né? Não tem como. O Bob Dylan não tem como ignorar o Bob Dylan. Ele é gênio da composição do século XX, então não tem como passar por cima. E agora esse mês aí é um mês que a música pop tá ganhando um espaço aí bem mainstream, né? Total, com dois filmes aí focando a Legião Urbana. Tem isso também. Né? Tem shows muito bons vindos pro Brasil. Esse mês vai ser um mês bacaninha. É, tem bastante coisa bacana. Morrendo aqui em Friburgo porque não posso ir ao show do McCartney, mas tudo bem. É, eu particularmente assisti outros, né? Então dessa vez eu não irei até BH. Bom, Somos Tão Jovens, o filme agora que estreou sexta-feira, né? Cujo ator Thiago Mendonça faz às vezes ali do Renato Russo, e enfoca o lado embrionário da Legião, o lado punk do Aborto Elétrico, que é muito interessante, com respingando na plebe, Rude, também no Capital. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, teremos aqui um double, com duas da Legião, mas por sua vez do álbum 2, que é o meu predileto. Você curte essa fusão cinema-música? Eu acho bem interessante. Realmente é legal porque o pessoal que não toca, normalmente só ouve, o público, na maior parte, né, do pessoal, tem mais acesso à história, às vezes, do grupo que gosta. O cidadão médio, né? É, isso é legal. Exatamente. Vocês gravaram essas cinco músicas. Cinco músicas. E a gente vai conferir agora a primeira de vocês. Vamos conferir... All In. All In, que é mais desplugada, né? É, mais tranquilinha. Vamos lá, menos então. Raivosa, um pouco. Essa é mais Dylan da fase, ele... Qual seria, na tua opinião? Eu não sei classificar muito bem. Enfim, tá uma música mais pros anos 60, 70, talvez. A fase inicial dele, Greenwich Village, total, né? Vamos lá, então. Vamos ouvir com ecos de... Não só do Dylan, né? Mas rapidinho, o que mais que vai no teu... Olha, iPod. iPod já é antigo, hein? Tem que ter um pouquinho de Beatles, aliás, muito de Beatles. Um Supertrampzinho cai bem também. Mais música pop, folk. Mas os clássicos, antigo, né? É. Já deu pra ver que você curte os clássicos. Bom, vamos lá, então. Ouvir aqui Combo S.A. no Sucesso Pop Mix. Mas o jogo ainda não. Vocês ouviram Owen, da banda Combo S.A. E lembrando que daqui a pouquinho teremos aí duas da Legião Urbana no embalo do filme Somos Tão Jovens e também três do Vaccines no embalo dos shows que a banda londrina fará no Brasil, do show, ratificando, porque dessa vez eles tocam apenas na capital paulista, no Gran Metrópole, no dia 18 de maio, Vaccines ao vivo, é imperdível. Teremos tudo sobre esse show no nosso site popmix.com.br. Eu sigo aqui conversando com o Vitor Nogueira, da banda Combo S.A. Vitor, quem quiser conferir o trabalho de vocês, o melhor caminho aí, Facebook? Eu acho que o melhor caminho seria o Facebook. É só pesquisar Combo S.A., muito provavelmente vai aparecer já, acho que aparece como primeiro resultado. Combo S.A. /A. SoundCloud também? SoundCloud também, é só digitar isso lá, Combo S.A. e aparece a página da banda, certo, com as cinco músicas. E shows? Parece que vocês estão começando a marcar shows. Agitar uns shows aqui em Friburgo, mais pro final do mês. Mas isso, mantendo o olho no Facebook da banda, vai aparecer lá, vai pintar e o pessoal vai ficar sabendo. É só ficar procurando, ficar atrás da novidade que a gente esperar que vai colocar lá, vai aparecer. Então, no Brasil inteiro, a música autoral ganhou mais espaço, né? Principalmente com a internet, né? Vem ganhando muito por baixo dos panos, né? Tem muita gente boa escondida, entre aspas. Porque a grande mídia, digamos assim, ainda não dá muito espaço. Mas cresceu muito, né? Cresceu muito. Hoje em dia é impressionante como as bandas independentes, elas têm mais espaço do que tinham. Sim, já tem como viver como banda independente, né? Antigamente você tinha que aparecer num grande canal de televisão para poder... É verdade, a internet acabou praticamente com isso tudo. Bom, e aí a grande mídia acabou abrindo espaço também, não Sim, teve jeito, que, né? Teve que deixar. Tá aí a Malu Magalhães, que não me deixa mentir, Sim. Já como artista mainstream, né? Uhum. E tantos outros. Você enxerga isso respingando aqui na mídia, na cena local, não? Acho que sim. Espaço para bandas autorais. Sim, mas o espaço em mídia na região serrana do Rio tá ficando bom, tá ficando melhor, digamos assim, do que há algum tempo. Parte de casa de show, essas coisas, ainda é muito complicado de conseguir lugar para tocar aqui. Porque tem muito espaço para banda cover e tal, para banda autoral fica mais complicado. Mas forçando um pouco a barra, a gente até consegue. É, porque tem que funcionar também nesse sentido, né? Porque é assim que funciona, Sim. não só nos grandes centros, como nos países desenvolvidos, onde sabe-se que é fundamental esse intercâmbio, né? Sim. Para o desenvolvimento humano e para a cultura crescer, uhum. né? É fundamental para os novos artistas crescerem. Com certeza. Então tá aí o Combo S.A. Ratificando essa tese. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado pela oportunidade. Eu só queria mandar um abraço pro baixista Pedro Henrique, pro Sérgio Nassif, baterista, e pro Douglas Brantes, nosso guitarrista. Cozinha completa da banda. Todos eles. Tá certo. Então procurem a banda aí no Combo S.A. no Facebook. No Facebook e no SoundCloud. Beleza. Então vamos ouvir agora pra encerrar esse segundo bloco. Qual? Blues número 1. Blues número 1, que foi a segunda que você me mandou, que eu achei bem Exatamente. Legal também. É agora um pouquinho de distorção. É, vamos lá então. Combo S.A. aqui no Sucesso Pop Mix. Não sei mais o que sinto, eu só sei. Sucesso Pop Mix. Sucesso Pop Mix. Pop Mix.